eu não quero mais mentir. Usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o ferro que me atrai. Dos cegos do castelo me despeço e vou. A pé até encontrar um caminho, um lugar. Porque eu vou. Eu não quero mais dormir. De olhos abertos me esquenta o sol. Eu não espero que o revólver venha explodir. Na minha festa se anunciou. Aperta devagar. Pode o destino do azar. Se restou. E quero ouvir vocês. Usar espinhos. Eu não enxergo mais. Não. Dos cegos do castelo. Aperta.